esse mundo quer. Nada vou querer, só meu canto é livre. Porque ando sem saber, sem nem mesmo ter tempo pra poder amar você. Palco iluminado, roupas coloridas, é mais um show que eu faço sem você. Olhando para cada menininha, querendo que ali estivesse a minha, caio na realidade e choro em meu canto. Dessa multidão, prisioneiro sou, só meu canto é livre. Eu vou nesse mundo que ando sem saber, sem tempo pra poder amar você. Nasce o sentimento, cresce em meu pranto e se levanta altíssimo e vai. O amor que nasce agora entre a gente, quebrando esse tabu indiferente, vivendo em nossa América, é livre o amor. Ai, pra sofrer. Essa multidão, prisioneiro.